se ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Ela dança em frente ao espelho, ajeita seu cabelo, mais vodka no gelo. Sabe que a noite é dela, te mata de desejo. Nem aí pro mundo inteiro, não se importa com o que pensam. E que se foda o espela, ela faz o que quiser. Tem a própria gangue, tem a própria grana, tem a própria casa, tem a própria conta, tem o próprio carro e a própria cama. Tem o próprio trauma e as próprias tramas, foge de comédia que adora drama. Tu se apaixona, ela te abandona, ela não é sua, mas também não engana. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe. Sua presença é intensa, sua ausência é estresse. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe. Tem maldade na mente, e o mundo sob seus pés. Yeah, ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe. Ela sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe. Sobe, ela desce, ela joga, ela mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Joga, mexe, sobe, desce, boss, bitch, cash, cash. Joga, mexe, sobe, desce, enlouquece, hash, hash. Joga, mexe, sobe, desce, ele aquece, yeah, yeah. Joga, mexe, sobe, desce, obedece, yeah, yeah. Melhores roupas, lugares caros, chegando longe, no meu próprio carro. Ele me olha e eu reparo, depois que eu começo, sabe que eu não paro. Afropunk, Fashion Week, nós dois juntos na suíte. Mais champanhe, área VIP, pelo chão, tão os kits. Sex tape, videoclipe, se tá bom, tem repeat. Good vibe, rich rich, Dubai, bad bitch. Ela sobe, ela desce, ela